Eu com tiro minutos por dia, herdei maldição de yoga. Com essa série na metade pra uma moda. Seu pompite no repeat, espera uma rima foda. Não é cínica, pode encontrar o bro, tá aqui pra cínica. Olha a química que faz encontrar flow. Terá mímica, química toque. Já fui arrependido inteiro. Eu contribuí com a sinopse tão ruim. Porque os bicos que me vê se puder, se fuder, eu já fico muito grato. Fome que come rato, amigo do anonimato. Pelo sofri possuído, mando sofri possuído. Santo no microfone, mato. Voz da pedrada, nós da quebrada, nossa levada. Que perigo grifa, faz se lembrar de preto, amarelo. Sem ouvir, califa, fiz carrifa. Valor que enxerga, guerreiro perifa. Que não vim programado pra morrer. Quando vê o inimigo, peca e pifa. Te falei, não é mestre de cerimônia de boda. Esquema tá devido, orgulho. Cansei de morrer de vergonha, tu que se foda. No submeta que é seu, mano, que é treta. Corra, cê quer que as preta, morra, buceta de bom, morra. Sou David Guetta, não Guetta, oh. Eita porra, tô rapidão, já fui pidão. Já de ilusão, cai tu missão de me defender. Até entender, virei aberração. Cansei de ver preto, cabelo do fio de maloca. Fazendo tudo por nada em troca, o crime. Desde que não funciona Burguini, abusa, até abusa, vira motoca. Tô caralho, vou dar mó trabalho, se tu tiro dó caralho. Me senti só em batalha, já que uns preferem me ver cheirando pó caralho. O flow continua brau, blau, mal, ro, nerodal. Ro, infelizmente eu vivo que restau. Ro, repetiu, pedi dinossauro. Presa do putanta mata, pique bambata. Sua rima beria pata, muito som gata. Zuli, afro, samurai, black, chamasta. Banzo de quilombola de tanto bandeira sola. Se fez SP, trança, pé. Tô tipo Nova Orleans, café. Rara igual ver preto no França, café. Ou você foda, ou você é um bota, quem é mais monstro. Toda vez que na caneta o Ameri gosta. Nós escrevemos canções que se pá, alcançaram o Saturno. Só me resta querer vencer enquanto perco o descanso noturno. Foda, não é que eu esqueci de sonhar. É que eu nem durmo. Mixtape, antes, depois.